Graça e paz, irmãos, irmãs, nós temos a alegria de compartilhar com vocês mais um dia sobre a palavra do Senhor. E hoje, em particular, eu vou dar continuidade ao capítulo 1, é Gênesis 1, parte 2, para nossa querida Vivian. Ontem nós fizemos Gênesis 1, parte 1, e agora Gênesis 1, parte 2. Se nós construirmos a nossa vida espiritual com um fundamento sólido, conhecimento sólido da palavra do Senhor, nós certamente teremos uma vida cristã mais madura. Ontem eu fiz a leitura do primeiro e segundo item na nota de rodapé da BKJ atualizada. E hoje eu vou dar continuidade a partir do item de número 3. Fica a sua leitura como uma tarefa de casa, a leitura do capítulo. Vamos então. A Bíblia não tem a preocupação de explicar o universo, nem deve ser lida com ambições de conhecimento científico. O relato bíblico tem sentido transcendente e valor permanente. Concentra-se na Terra, na história da raça humana e em seu destino eterno, mediante a graça soberana do Deus Criador. Alguns biblistas admitem que a palavra era poderia ser traduzida por tornou-se, a fim de indicar a hipótese de que Deus teria destruído sua primeira criação por conta da queda pecaminosa de seu anjo de luz chamado Satã, em hebraico, ou Satanás, em grego, como diz Lucas 10, substantivo cujo significado básico é adversário. Isso vai ser muito importante durante toda a Bíblia, particularmente na meditação que nós estamos fazendo dos Salmos. Jesus Cristo nos ensinou que o fogo eterno foi preparado para Satanás, o príncipe do mal, para os seus anjos e seus seguidores, como mostra Mateus 25. E o apóstolo João teve uma visão profética desse acontecimento que está relatado em Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Essa teoria bíblica, portanto, aponta para uma idade geológica muito mais antiga da Terra, que pode ser comprovada por fósseis e outras descobertas. Sendo assim, os versículos seguintes se referem à presente criação e não a uma criação anterior. O Espírito de Deus se move sobre a criação, mesmo em meio às densas trevas na qual todo o universo aguardava, frio e silencioso, pela ordem de Deus para que surgisse o raiar da luz e tivesse origem o ordenamento do caos primevo e a vida pudesse ser gerada. O Espírito Santo, portanto, estava atuante na criação, e ao mesmo hoje, ontem, e será para sempre, no universo e em cada um de nós. Jó capítulo 33, Salmo capítulo 104, verso 30. Como a pomba que pairou sobre a cabeça de Jesus Cristo, como a ave que sustenta os seus filhotes, o Espírito do Senhor zela por toda a criação e por seus filhos. Esse mover do Espírito é uma figura de linguagem muito expressiva nos textos do Oriente Médio, onde o halo solar representava o poder e a majestade divinos, especialmente ao abraçar a terra ao pôr do sol. Repito, especialmente ao abraçar a terra ao pôr do sol. A palavra de Deus fez nascer os primeiros raios de luz em meio às trevas originais e trouxe a existência a partir do ex nihilo ou nex ex nihilo, nada absoluto. O ex nihilo ou ex nihilo, nada absoluto, dependendo da pronúncia. Então, era o nada absoluto e Deus, do nada absoluto, criou todas as coisas, tudo que existe. Nós não acreditamos na matéria pré-existente. Nós cremos que Deus sempre foi eterno e ele, a partir dele e para a glória dele, criou todas as coisas. A luz é fundamental para revelar as obras criadoras do Senhor e possibilitar a vida. No Antigo Testamento, simboliza a bênção da presença de Deus e o melhor da vida. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz uma magistral comparação entre esse versículo e a iluminação da nossa alma obscurecida pelo pecado e os ardis de Satanás, como mostra 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. No Antigo Oriente Médio, quem tinha o poder de dar o nome a uma pessoa ou alguma coisa, tinha também posse ou domínio sobre essa coisa ou pessoa. Portanto, a escuridão, a noite, quanto à luz e o dia pertencem a Deus. Alguns biblistas defendem que a palavra dia tanto pode significar um período de 24 horas, como nós conhecemos, quanto toda uma era geológica de extensão indefinida. Nas Escrituras Sagradas, as observações são narradas sempre do ponto de vista do ser humano na Terra. Sendo assim, o firmamento é visto como uma grande abóboda celeste, uma espécie de forro. É a atmosfera, o céu, vista da Terra. Hoje em dia, graças aos avanços científicos e tecnológicos, é possível contemplar a Terra do espaço, por meio de satélites e outros equipamentos, acompanhar a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo e ao redor do Sol, assim como observar a Lua e os demais astros em todos os seus movimentos também. A Terra foi formada da água e fundada sobre os oceanos. Para onde devem escorrer todos os rios e fontes. Contudo, as águas não devem ultrapassar as fronteiras para elas estabelecidas pela lei divina. Salmo 134, de 7 a 9, Jeremias 5, 22. Vemos a palavra de Deus trabalhando criativamente, mediante os vários sinônimos da expressão disse Deus, usada duas vezes no terceiro dia, no versículo 9 e no versículo 11. e três vezes no sexto dia, verso 24 a 29. Esses versículos demonstram claramente a ordem e a simetria da atividade criadora do Senhor. A reprodução de toda a flora e fauna foi limitada às suas espécies, assim como o próprio homem aos seus grupos gerais. Esse princípio, por si só, restringe qualquer possibilidade de que formas mais elevadas de vida possam evoluir a partir de elementos primitivos e inferiores. O Sol, a Lua e todos os demais astros celestes foram criados a fim de ajudar o ser humano a marcar o tempo e a dividir o ano, especialmente na cultura agrícola do Antigo Testamento, para celebrar ao Senhor com suas festas de adoração e louvor, Levítico 23, verso 4. Os astros demonstram o amor e o poder de Deus e jamais devem ser usados como símbolos de azar ou de predição sobre a vida humana. Os poderes dos astros sobre a Terra se limitam à sua luz e força astrodinâmica. Na época de Moisés, o Sol e a Lua eram astros venerados pelos povos pagãos, que lhe atribuíam poderes metafísicos e divinos. Por isso, o uso de tais nomes é aqui evitado, tendo em vista que as palavras Sol e Lua eram como nomes próprios para algumas deidades pagãs. Do ponto de vista do observador natural, as estrelas parecem estar em segundo plano no céu, mas o Criador fez todos os astros com funções astrofísicas específicas, e muitos são os que cooperam com a Lua para a iluminação da Terra e orientação durante as longas viagens noturnas por desertos e mares, especialmente na época das Escrituras. Os versículos 17 e 18 deixam ainda mais claro as três principais funções dos corpos celestes. A KJ de 1611 descreve esses grandes animais aquáticos como baleias. Todavia, a expressão original em hebraico, transliterado, representava para o povo cananeu uma palavra nefasta, mitologicamente usada para identificar os poderes do caos que defrontaram Baal no princípio dos tempos. Contudo, nessa passagem das Escrituras, essas são apenas criaturas magníficas, criadas por Deus para povoar os oceanos, ainda que em alguns momentos esses nomes sejam usados como símbolos dos inimigos de Deus. Esse monstro lendário, Leviatã, foi comparado à Babilônia, ao Egito e até mesmo a poderes cósmicos. O termo original aves é muito abrangente e se refere a tudo o que voa, inclusive aos insetos. Então, nessas duas partes, eu quero destacar a nossa impossibilidade de acreditar em qualquer postura evolucionista na criação, e essa tese defendida no final do século XIX e repetida por pessoas e até professores do ensino fundamental, ensino médio, que acabam repetindo sem se aprofundar, não tem fundamento historiográfico, científico e bíblico. Não há evolução de uma outra espécie para o ser humano. E segundo, a matéria não é a causa primeira. Nós não somos frutos da evolução da matéria, nem de outros animais que se transformaram e evoluíram para se tornarem humanos, nem a matéria como pré-existente. Nós cremos no Deus Criador e esse Deus merece toda a honra e toda a glória e todo louvor. É importante notar que Deus fala como Rei Criador de toda a sua criação e imensa corte celeste anunciando sua obra-prima, o ser humano, a imagem de Deus, Imago Dei, em latim, significa que o ser humano foi criado com capacidade semelhante às capacidades do Criador. Exemplo: raciocínio, criatividade, sensibilidade emocional e vontade para agir voluntariamente. As expressões imagem e semelhança são sinônimos, tanto no Antigo Testamento, Gênesis 5, quanto no Novo Testamento, 1 Coríntios 11, Colossenses 3, Tiago 3, versículo 9 e outros. Por ter sido constituído à imagem de Deus, o ser humano sente-se movido à comunhão e louvor ao seu Criador e Pai, mas é frequentemente impedido ou combatido pelo maligno, pelos ardis do maligno. Por causa da imago Dei, da imagem de Deus, o ser humano deve amar e respeitar o seu próximo, e deve respeitar e amar toda a natureza à sua volta. Portanto, é inconcebível que os seres humanos ofendam seus irmãos ou sejam violentos. O homicídio é um ato abominável diante de Deus. A Imago Dei abençoa a humanidade com santidade, Efésios 4, 24, e verdadeiro conhecimento de Deus, Colossenses 3, 10. Ser cristão no Senhor é cada vez mais ser humano, ou seja, mais de acordo com a imagem de Deus. E um dia seremos plenamente semelhantes a ele. 1 João 3:2, Hebreus 2 de 5 a 9. O ser humano, portanto, é o apogeu da ação criadora de Deus, e o próprio Senhor o coroou de glória e honra e o capacitou para dominar sobre todo o restante da criação na terra e no universo. O texto bíblico enfatiza aqui o ato especial e magnífico de Deus na criação do homem e da mulher, repetindo a expressão três vezes: bará, criar a partir do nada. Ex nihilo ou ex nihilo. Homem e mulher são criados com a mesma imago Dei e devem juntos, literalmente em hebraico, dominar. Dominem eles, seria a expressão mais correta. Dominar ou dominem eles. Participar das bênçãos que lhes são oferecidas pelo Senhor nos versículos seguintes. A única diferença evidenciada é quanto à sexualidade, que são características distintivas na humanidade de cada um, macho e fêmea, como está escrito literalmente nos originais hebraicos. O ser humano começa a sua peregrinação sobre a terra com essa bênção divina: frutificai-vos, ou seja, vicejai, multiplicar em número e com qualidade de vida, em paz e harmonia por toda a terra e, quiçá, pelo universo. Versículo 26, capítulo 2, 15, Salmo 8, de 6 a 8. A humanidade não deveria opor-se a Deus, mas resgatar seu amor primitivo pelo Pai como mordomos bons e fiéis de toda criação do Senhor. Aqui há uma indicação de que os seres humanos primevos, antes da queda, até Gênesis 3, assim como todos os animais selvagens, não necessitavam das proteínas de carne, foram criados vegetarianos. No entanto, após o juízo diluviano que nós vamos estudar, o próprio Senhor mudou a dieta humana, acrescentando a carne. Para os hebreus, ainda isso era mais rigoroso, porque era carne sem o sangue, e outros suprimentos foram acrescentados também. Irmãos, essas informações são fundamentais para que nós aprofundemos a nossa vida cristã a partir de premissas corretas, porque se nós tivermos uma premissa falsa, se nós formos caminhar por hipóteses que a própria ciência derruba, nós podemos erguer o nosso edifício espiritual e depois sermos surpreendidos pela falta de comprovação dessas premissas e por um resultado equivocado. Uma premissa falsa faz um raciocínio lógico alcançar um resultado errado. Nós só podemos alcançar um resultado correto quando nós temos premissas verdadeiras. A premissa verdadeira, num pensamento lógico, nos conduz à verdade. A premissa falsa, mesmo num raciocínio lógico, vai nos levar a uma resposta falsa. Que Deus nos abençoe no aprofundamento desse conhecimento, e como nos disse ontem a irmã Vivian, há comprovações cada vez mais sólidas da ciência acerca do que a Bíblia já apontava. Embora ela não seja um livro, a Bíblia não é um livro com preocupação científica no sentido de comprovar, estrito senso, a origem das coisas, não foi escrita para fazer ciência natural. Nós vemos que a Bíblia revela a verdade absoluta sobre a criação. E nós estamos falando aqui, então, de verdades, que são verdades no campo da geologia, no campo da astronomia, da astrofísica, e cada vez mais, quanto o ser humano caminhar corretamente na ciência que Deus concede e na sabedoria que ele concede, se chegará ao entendimento de que ele e só ele é o Criador do universo. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Que Deus ilumine o seu pensamento. Que Deus mova o seu espírito com o espírito dele, que habita nos nossos corações, porque nós somos o templo do Espírito Santo, e que nós resgatemos a imagem e a semelhança de Deus, tendo como ponto de partida que Deus é o Criador. As coisas não nasceram da matéria sem a presença de Deus. Não existe isso da matéria pré-existente. E não existe a ideia de que o homem seja a evolução de um macaco, por exemplo, de um outro ser parecido com um macaco. Pelo contrário, nós somos criados todos, cada um segundo a sua espécie. Não somos evolucionistas e não somos, de modo nenhum, materialistas. Ou seja, não é a matéria nem a transformação pura e simples dela, ou não é a energia que se transforma, quem deu origem ao universo. Preste atenção nisso. Isso é muito importante. Os gregos pensavam já, eu repeti isso ontem numa mensagem à parte, que no princípio era terra, no princípio terra-matéria, né? Depois era o ar, depois a água, a umidade, né? Os gregos foram pensando nos quatro elementos: o fogo, terra, água, ar, fogo. E depois de amadurecer no pensamento lógico, eles chegaram à conclusão que nenhum desses quatro elementos poderia ter sido a causa primeira. Depois levantaram uma coisa chamada Minerva, que eu não vou entrar agora, mas seria um quinto elemento. E esse quinto elemento seria, então, um ponto, um elemento fundamental para que o universo tivesse sido criado, até que os filósofos mais reconhecidos na Grécia Antiga chegaram à conclusão. Veja, eu não estou falando da teologia judaica, como em Gênesis 1, eu estou falando da filosofia grega. Então, já eram gentios, não eram judeus, já eram outros povos que chegaram à conclusão, embora eles fossem politeístas, mas reconheciam que havia, só poderia haver um ser que causasse, ou, usando uma linguagem mais simples, que desse origem a todas as coisas. Porque se não houvesse um ser que tivesse dado origem a todas as coisas, deveria necessariamente haver um outro ser que fosse maior do que este que eu mencionei, para que desse origem a ele. É a velha história do ovo e da galinha. Só tentando facilitar para sua compreensão. Então, se chegou à conclusão de que há um primeiro motor, há um primeiro fundador, há um primeiro causador, há uma primeira causa que deu origem, então, aos quatro elementos e deu origem ao universo. Então, toda a compreensão metafísica, teológica dos gregos, mesmo politeístas, reconheciam a necessidade de que um ser fosse maior e mais poderoso e supremo sobre todos os outros deuses, porque eles eram politeístas. Acreditavam em muitos deuses, mas para que esses deuses viessem a existir, seria necessário que houvesse um ser maior do que todos eles. E nesse caso, esse ser não estaria, como você pode estar pensando, na mitologia grega, na teogonia. Você pode estar pensando, será que um deles é, então, estava lá, na reunião dos deuses, e um deles é o maior? Não. Eles concebiam a ideia que o apóstolo Paulo foi se deparar muitos séculos mais tarde. Eu estou falando desde o princípio do pensamento sistemático, por volta de 6 séculos antes de Cristo. Ou seja, 600 anos depois, o apóstolo Paulo, quando vai pregar no Areópago, um lugar de debate, de reflexão filosófica e teológica, ele encontra um memorial, uma espécie de altar para um Deus invisível. E esse Deus invisível, muitos pensam que é só um Deus que não poderia ser retratado numa imagem de escultura. Não é isso. É que eles acreditavam neste ser que era maior do que todos os outros deuses. Ele era o primeiro motor do universo, na visão aristotélica, que depois Tomás de Aquino vai cristianizar. Então, eu repito para você que Deus nos abençoe e que fique claro para você, e cada vez mais claro, incluindo a ideia, esse comentário da BKJ não é adventista e nem hebraísta ou israelita, mas é um comentário que nos dá sustentação para imaginar o que é lógico. No jardim, que nós vamos ver no capítulo 2, com mais detalhes a partir do capítulo 2, a partir de amanhã. No princípio, nós não podemos pensar nos animais se devorando. O que não significa que agora nós tenhamos que obrigatoriamente seguir essa postura. Quem desejar pode seguir, mas nós estamos falando de um período pré-histórico que pode ter reflexo em milhares de anos, pode ser contabilizado em milhares de anos, em eras e eras, eras e eras entre o versículo 1, versículo 2, versículo 3 e os seguintes versículos. Que Deus abençoe a todos vocês. Mas que você fique com uma ideia. Deus criou o universo. Deus criou o universo. Eu creio em Deus, Criador do universo. Esse deve ser o seu, a sua, melhor dizendo, convicção de fé. E ele não precisou utilizar da evolução das espécies, e ele não precisou se utilizar da evolução da matéria, nem da transformação da matéria, ou da matéria pré-existente. Porque se você acreditar nessas duas coisas, você vai desembocar ou no materialismo ou no evolucionismo. Não, não, eu sou cristão e acho isso, mas se você for seguindo no seu raciocínio até o princípio das coisas, você vai desembocar ou no materialismo ou no evolucionismo. E nós somos criacionistas. Está no nosso credo, é a essência da nossa fé. Nós cremos que Deus é criador e não precisou usar de artifício algum, não precisou usar de evolução nenhuma. Eu sei que o que eu estou dizendo agora se contrapõe a mais de 90% ou 95% do que as pessoas estão acostumadas a pensar. E por isso, assim como profetas, não me comparando a eles de modo algum, né? Porque eles têm uma vida, tiveram uma vida santa, reta, que eu não posso, como diria João Batista, nem desatar as sandálias dos seus pés, nem como profetas, nem os pais, depois Jesus Cristo, o Senhor, depois os apóstolos, até chegar o dia de hoje. Nós não acreditamos nessa teoria da evolução, nós não acreditamos em nenhuma perspectiva, mesmo Big Bang e outras que venham agora, ou que surjam com o passar do tempo, que de alguma forma, ainda que por alguma brecha, pareça mais confortável para o pensamento humanista de que não foi Deus, não é Deus. Porque eu não. Eles dizem, eu não posso provar Deus. E uma vez eu disse ao professor, a um professor na filosofia, e você pode provar cientificamente a inexistência de Deus? Porque ele gastou todo um tempo dizendo que não podia provar a existência. E eu fiz a pergunta: você pode provar de modo científico, cartesiano, a inexistência? Foi um momento sublime, não para o meu ego, mas diante de todos os colegas, era um teólogo também e filósofo. Ele falou: não, para falar a verdade, não é possível provar cartesianamente nem a existência, nem a perdão, a inexistência. Portanto, cabe a cada um escolher qual a tese que vai acreditar. No nosso caso, não é nenhuma tese, é a fé, é a certeza de coisas que não se veem, a convicção de fatos que se não veem. No nosso caso, é o nosso credo, a nossa regra de fé e prática. Deus é o Criador. Deus é o Criador. Deus é o Criador. É o sustentador da vida. É o mantenedor da vida. É a origem do universo. É o princípio de tudo que há e de todas as coisas. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amanhã, então, nós entramos no capítulo 2. E eu repito para você, estou gastando tempo com isso, com um comentário e com um aprofundamento, porque eu espero que nós edifiquemos juntos uma vida cristã essencialmente sólida, para que não tenhamos cristãos com um pé na fé e um pé no mundo, um pé na crença bíblica e um pé em outras hipóteses humanistas, materialistas, evolucionistas. Eu quero que você tenha uma convicção: Deus é o Criador. E ele merece toda a glória, toda a honra, toda a majestade, todo o louvor, porque ele é digno por ser o Criador do universo. Que Deus te abençoe e amanhã nós entraremos no capítulo 2. Repito para você agora, vá até o blog. Se você vinha pensando dessa maneira, não fique bravo. Se o seu coração se endurecer ao ouvir essa ideia, essa retratação, essa expressão, essa comunicação da verdade bíblica, não deixe o seu coração endurecer. Pelo contrário, aplique-se cada vez mais e mais e mais ao conhecimento de Deus. Se você já é cristão, não fique metade aqui e metade fora. Defenda uma fé essencialmente cristã, não fundamentalista, mas uma fé cristã. Ah, para eu não ser fundamentalista, eu tenho que seguir a ciência. Meu querido, a ciência muda de opinião a cada nova descoberta, a não ser aquelas que são verdadeiras. Aquelas que são verdadeiras se comprovam verdadeiramente e você vai encontrá-las, de alguma maneira, retratadas na Bíblia, embora a Bíblia não seja um livro de ciência natural. Nós não temos nenhum medo da verdade. E é bom que a verdade continue aparecendo, é bom que cientistas continuem descobrindo o que é verdadeiramente real, porque o que eles descobrirem de real vai conduzi-los a Deus. Agora, o que eles descobrirem que não for real, depois de 50 anos, 100, 200, 300, é derrubado. Por isso, não se apegue por demais a hipóteses que, por vezes, no campo da ciência já foram até derrubadas. Cito o evolucionismo. Preste atenção. Você é um cristão. Você é um seguidor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso, você deve crer que Deus é o Criador e ponto final. E deve glorificá-lo e bendizê-lo e exaltá-lo. Em nome de Jesus, eu vou dar bênção e depois repetir o endereço do blog. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação e a afirmação de fé de que Deus é o Criador, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e se espalhe sobre toda a terra, para que as pessoas não morram eternamente. E assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Quem quiser acessar o nosso blog, preste atenção, é muito importante. Chegará um tempo e está bem próximo. As igrejas já foram, pela primeira vez, as cidades foram paralisadas e as igrejas foram fechadas. Daqui a pouco, bem pouco, bem pouco, outros vírus e bactérias poderão surgir, outras enfermidades. As igrejas poderão ficar fechadas e você não terá alimento. E preste muita atenção: haverá uma perseguição contra os cristãos e lhes será tirada a possibilidade de ler a Bíblia. Então, guarde tudo no seu coração e guarde com amor e guarde com fé. E como eu dizia, não fique inquieto, agitado ou nervoso, ou porque, eu aprendi assim desde a escola. Você aprendeu com gente que não sabe nada sobre Deus e que precisa conhecer a Deus. Gente que precisa conhecer a Deus. E você, quanto mais sólido estiver na Escritura, mais bênção poderá conceder a essas pessoas que não conhecem a Deus. Blog Logos 7. Blogspot.com. Blog Logos 7. Blogspot.com. Alimente-se, alimente-se, alimente-se em todos os lugares onde houver comida saudável, comida sólida, que faça você erguer a sua fé e ter uma vida essencialmente fundamentada na Bíblia Sagrada. Em nome e para a glória de Jesus. Amém.